mãe. Acende o fogo e esquenta a sopa que eu tô chegando. Eu tô chegando meio torto, mas eu tô chegando. Me faz a cama e me troca a roupa que eu tô chegando. Eu tô chegando meio morto, mas eu tô chegando. Vivo, mãe. Quando eu saí, você me disse juízo. E você sabe, mãe, tudo que eu preciso. Está tudo certo, mãe, tudo certo pra você. Está tudo certo, mãe, do jeito que você fizer. Oh, Mãe, recebe o filho e abre a porta da casa do meu pai. Eu tô chegando, finalmente eu